No ar, mini especial. O seu artista preferido em destaque na nossa programação. Cazuza foi um cantor e compositor brasileiro, um dos maiores ídolos da geração pop rock dos anos 80 no Brasil. Agenor Miranda Araújo Neto nasceu no Rio de Janeiro e foi criado em Ipanema, filho de João Araújo, um dos gerentes da gravadora Som Livre. O nome Cazuza é um apelido que significa moleque no Nordeste, já que seu pai tinha origem pernambucana. Cazuza estudou em colégio tradicional, o Santo Inácio de Loyola. Atuou como cantor pela primeira vez na peça teatral Paraquedas do Coração, conclusão do curso de teatro. No começo dos anos 80, tornou-se vocalista da banda Barão Vermelho, formada pelo guitarrista Frejá. Em 1983, gravaram a música Bete Balanço, que se tornou sucesso imediatamente. A canção foi trilha do filme de mesmo nome, dirigido por Lea Rodrigues e estrelado por Deborah Bloch. Em 1984, lançou seu último sucesso com a banda, a canção Maior Abandonado. Em 1985, foi para a carreira solo. Nesse mesmo ano, descobre que era portador do HIV e apresenta os sintomas decorrentes da AIDS. Em 1987, faz tratamento nos Estados Unidos para combater a doença. Cazuza gravou a canção Ideologia em 1988 e ganhou o Prêmio Sharp de Música. Em 1989, admitiu publicamente a doença e lançou seu último álbum, Burguesia. Cazuza morreu em 1990 no Rio de Janeiro, aos 32 anos. E você ouve agora três canções com o cantor Cazuza. Mini especial, três músicas do seu artista preferido. Ficar amigos sem rancor, a emoção acabou. Que coincidência é o amor? A nossa música nunca mais tocou. Pra que usar de tanta educação? Pra destilar terceiras intenções, desperdiçando meu mel, devagarzinho, flor em flor, entre os meus inimigos, beija-flor. Eu protegi o teu nome por amor. Em um codinome, beija-flor. Não responda nunca, meu amor, nunca. Pra qualquer um na rua, beija-flor. Que só eu que podia, dentro da tua orelha fria, dizer segredos de liquidificador. Você sonhava acordada, um jeito de não sentir dor, prendia o choro e aguava o bom do amor. Prendia o choro e aguava o bom do amor. Mini especial, o artista em destaque. Eu sou um cara

Justiça em Cena. Suspense. Drama. Comédia. História. O direito é coisa de toda hora, na vida de todo mundo. Começa agora, Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Episódio da semana, quem procura acha. Tô bem de baixo pra poder subir, tô bem de cima pra poder cair, tô dividindo pra poder sobrar, desperdiçando pra poder faltar, devagarinho pra poder caber, bem de leve pra não perdoar. Todos os convidados estão reunidos na igreja esperando pela noiva do Fabrício, a Rosana. Mas cadê que ela nunca chega? E aí, mamãe, nada? Nada. Mas assim eu não deu direito. Ah, meu filho, é normal a noiva atrasar. Mas atrasar 2 horas, mamãe? 2 horas! Você sabe como é a Rosana, né? Acha que o mundo gira ao redor dela. É, e os pais dela? Também não estão aqui. Acho que aqueles lá conhecem o naipe da filha e resolveram tirar um cochilo na sacristia. Ah, eu vou ligar pra ela de novo. Não! Chega de ficar ligando, que noiva detesta ser apressada, hein? É? Então eu faço o que agora? Você poderia aproveitar esse tempo que Deus te deu e pensar melhor na sua decisão. Que decisão? Ora, Fabrício, na decisão de se casar com aquela retardatária. Mamãe, a essa altura, a senhora não se convenceu de que eu amo a Rosana? Ah, disso eu tenho certeza. Só não sei se ela te ama. A senhora acha? Ah, Fabrício, uma mulher que atrasa 2 horas para o próprio casamento... Mas a senhora não disse que é normal a noiva se atrasar? É, mas nessa situação específica, acho que a coisa é com você. Será? A Rosana nunca te deu muita bola, meu filho. Você sempre ficou no banco de reserva da vida dela. Mas, então por que ela aceitou se casar comigo? E mulher que é desesperada e aceita se casar com o primeiro idiota que a pede em casamento. Mamãe! Eu estou falando isso pro seu bem, meu filho, pro seu bem. Olha lá, olha lá, olha lá, acho que ela chegou. Então seja o que Deus quiser. Vou pedir pro pessoal da igreja tocar a marcha nupcial. Aí pronto, cheguei. Peraí, gente, para a música. Essa aí não é minha noiva. Amanda? Tudo certinho. O que você tá fazendo aqui no altar? Cadê a Rosana? Ah, ela me mandou no lugar dela. Ela te mandou se casar no lugar dela? Ah, isso é típico daquela mulherzinha. Eu não tô entendendo. Ela me mandou representá-la neste casamento. No casamento dela? No casamento dela comigo? É isso mesmo. Ela me deu uma procuração aqui, ó. Ela te deu uma procuração? Mas o que aconteceu com ela? Onde é que tá minha noiva? Eu tô te explicando pra te confundir. Eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar. Tô ficando cego pra poder guiar. Saibam no próximo capítulo de Quem Procura, Acha. Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Estado independente precisa de um território, população, órgãos soberanos e um hino. Existem centenas de hinos que marcaram a identidade das nações ao longo dos tempos. Carlos Bonaparte apresenta-lhe estes temas em Hino aos Hinos, todas as terças-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. No Canal 1, também fazemos a nossa homenagem ao fado. Chorarei, meu triste fado. água louca da ribeira, que corres em cavalgada, porque não vais devagar. Fado Maior, de segunda a sexta-feira, às 13 horas, com Joana Santos, no Canal 1. Ainda à procura do livro que vai ler esta noite? Deixe-nos dar-lhe uma sugestão. Livros com Rumo. Às terças e quintas-feiras, entre as 23 e as 24 horas, o Canal 1 apresenta-lhe um espaço elaborado pela Rádio Universitária do Minho, que durante 60 minutos fala sobre um livro e o respectivo escritor. Não perca o momento único de literatura no Canal 1. Livros com Rumo. Às terças e quintas-feiras, a partir das 11 da noite, aqui no Canal 1. Você vai ouvir agora Palavras de Fé com o Padre Godwin. Caro ouvinte, mais uma vez, seja bem-vindo. Você que nos acompanha nesse momento, Palavra de Fé. E hoje vamos contemplar Isaías, capítulo 1, versículos 16 a 18. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade das vossas ações da minha frente. Deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Procurai o direito, corrigi o opressor, julgai a causa do órfão. Defendei a viúva. Vinde e debatemos, diz ao Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como púrpura, tornassem branco como neve. Se forem vermelhos como carmesim, tornassem como lã. Então, querido irmão, como é bom nós ouvirmos essa palavra do Senhor, tirada do profeta Isaías. Um Deus que nos convida para que nós nos dialogamos com Ele. Um Deus que é misericordioso conosco. Um Deus que nos compreende, nos entende. E hoje nós ouvimos de uma maneira sutil, que nos convida à conversão, mas não uma conversão distante, mas uma conversão onde Ele quer fazer parte da nossa história. Por isso Ele diz, vinde e debatemos. É como se fosse um pai que quer corrigir seu filho, mas não só quer corrigir seu filho punindo, mas quer corrigir seu filho dialogando. Então vamos fazer uso dessa oportunidade que Deus nos dá, aproveitar esse momento que Ele nos faz para nós nos dialogarmos com Ele e mudarmos a nossa vida. Então hoje, você que está me escutando, é um dia importante de refletir e aceitar esse convite de Deus, esse convite que Ele nos faz para nos transformar, para nos endireitar. Era tanto amor que Ele tem por nós. Ele diz, mesmo que os nossos pecados sejam tão escuros, que Ele quer nos lavar e nos purificar gratuitamente. Portanto, vamos procurar essa semana, procurar pedir ao Senhor realmente a graça, desforçamos-nos, né, de buscar os caminhos do bem, de nos afastarmos do caminho do mal, como a palavra do Senhor mesmo vai dizer para nós, tirai a maldade das vossas ações da minha frente, deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Sim, realmente o mal muitas vezes está presente, mas temos que esforçar, aprender a fazer o bem, olhando nas nossas vidas e nós nos perguntamos, o que é de bom que eu devo fazer para mim, para minha família, para que tudo possa se caminhar bem. Portanto, vamos pedir que Deus possa nos abençoar e nos proteger. E nós que estamos, de uma maneira ou outra, desviados do seu caminho, nunca nos desanimemos, porque esse Deus que nos faz convite é um Deus misericordioso e quer fazer nova todas as coisas nas nossas vidas. Que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família. Amém. Você acabou de ouvir Palavras de Fé com o Padre Godwin. um género musical no Brasil que sempre esteve na moda. Às segundas-feiras, pelas 10 da noite, o Canal 1 apresenta-lhe Moda Sertaneja, um programa trazendo o melhor da música sertaneja do mais antigo ao mais atual, num delicioso cocktail de passado e presente. Moda Sertaneja, todas as segundas, às 10 da noite, no Canal 1. Segunda a sexta-feira, no Canal 1, pegamos a nossa máquina do tempo e viajamos além décadas. Não perca de segunda a sexta, às 3 da manhã, um momento para recordar, claro, com companhia, a companhia do Canal 1. Máquina do Tempo, de segunda a sexta, às 3 da manhã e durante uma hora, no Canal 1. Lugar Algures, sextas-feiras, 18h30, no Canal 1. Canal 1 levamos o desporto assim, na Desportiva. Segundas 21h30 com Carlos Bonaparte no Canal 1. Japão, Honduras, Himalaias, Everest, França, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, Córdoba. O globo está cheio de lugares recônditos e de coisas por descobrir nele. No Canal 1 trazemos-lhe Nas Voltas do Globo, um espaço onde vamos aludir à música e à cultura de uma região, de um país que certamente não o deixará indiferente. Nas Voltas do Globo, a cada edição, uma viagem, uma descoberta. De segunda a sexta, das 6 às 6h30 da tarde, no Canal 1. Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier. Seja bem-vindo, estamos a abrir a edição de sexta-feira da Leitura em Dia. Para fecharmos a semana temos um romance de uma autora portuguesa, de seu nome Inês Botelho, e aparece-nos então com este O Passado Que Seremos, uma edição deste ano da Porto Editora. A autora passou aqui ali os rumos, mas isso até nem releva assim muito para o caso. Nasceu em Vila Nova de Gaia em 1986, é licenciada em Biologia e frequenta atualmente um mestrado em estudos anglo-americanos. É autora de uma trilogia no domínio do fantástico, O Cetro de Aerzes. Também tem uma novela anterior, que é Prelúdio, de 2007. Uma pequena nota aqui em relação a este romance. Dissemos na altura, e passa por ser verdade para a equipa de Luz com Rumo, que dentro da literatura portuguesa virão aí agora alguns dos pesos pesados da literatura que é feita atualmente em Portugal. Veremos o que daí sairá. Ficaremos atentos, de facto, a essas edições. De qualquer das formas, em 2010, o passado que seremos, apesar de ser bastante jovem, tem já algum percurso seguro nesta coisa da escrita, que não é assim tão inócua e inofensiva quanto parece. Às vezes dá essa ideia que em Portugal qualquer indivíduo que saiba amanhar duas ou três palavras tem obra editada logo por qualquer das editoras cimeiras deste país. De facto, do que aquilo que foi possível ler até ao momento, podemos afirmar até já com toda a certeza e rigor que poucos romances serão capazes de alcançar o patamar deste passado que seremos de Inês Botelho. É um romance de iniciação. A iniciação, naquele sentido, tenta mostrar o que é uma certa juventude. São os personagens deste romance, Alexandre e Lisa, são jovens, estudam no ensino superior e percebe-se a ideia da autora fazer uma espécie de um retrato geracional. São típicas classe média, um pouco à deriva, um pouco aquilo que sucede na atualidade. Mas mais importante do que isto tudo, é um romance todo ele construído na primeira pessoa. São sempre a Elisa e o Alexandre em contraponto a dominar o discurso narrativo, e o que sucede normalmente com este tipo de escrita, e bons autores já o tentam fazer, dá aso sempre a um grande espalhanço. Quer dizer, em termos concretos, a meio do romance começam a perder o pé e, quanto ao, começam a embrulhar de tal maneira e tal modo a construção ficcional, que o romance acaba por perder qualquer tipo de interesse. Não é isso que acontece, este romance é muito bem feito. Inês Botelho leva perfeitamente a estrutura narrativa de fio a pavio, muito bem conseguido, nunca falha. O mais importante começa logo pelo título, O Passado que Seremos, ou seja, uma espécie de uma memória vivencional de um passado, que é aquilo que normalmente depois servirá como cimento de estruturação da personalidade e do agir dos adultos. É isto que acontece neste romance. Há aqui elementos em termos simbólicos que são nucleares a toda a narrativa. A lua, a figura da mãe, que é sempre aquela figura que é tutelar ao crescimento da Elisa, que depois, no desabrochar dos afetos, no desabrochar da sensualidade e da sensibilidade do sentimento na projeção para o outro, é isso que depois vai ser colado numa espécie de, em termos de articulação, que é o papel da memória, que depois junta uma série de elementos, desde Alice no País das Maravilhas, Homero, a Ilíada e a Odisseia, e depois tudo isto articulado com as deambulações mais ou menos erráticas e existenciais de Alexandre, acaba um pouco a concluir de uma espécie de sou, existo, pretendo mais ou menos, na página 155, essa realidade cartesiana de René Descartes, com penso, logo existo, é isto que define exatamente a possibilidade de tornar esta narrativa numa espécie de, vamos lá, armário, um armário geracional em que o fantástico entra pelos olhos do leitor e depois este mesmo leitor se sente mais ou menos retratado e reconhecido neste romance O Passado que Seremos, embora editado pela Porto Editora. Então, uma jovem autora portuguesa de seu nome Inês Botelho, que surge em 2010 com este O Passado que Seremos, tem edição da Porto Editora e a nossa sugestão desta sexta-feira para pôr a leitura em dia.